Comunicação 3601-184 a bordo, com 24 horas de... Táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118.95. Ajuste 1015, bom voo. Obrigado. Estamos 18.95, quando pronto, ponto de espera, tá 3601. Salvador, bom dia, são 3601, ponto de espera pronto. Servidor da linha aérea decola, pista no zero, vento é calmo, são 3601. A linha decola, são 3601. 601 decolou 59, controle 119, decimal 8. Obrigado, 198, são 3601. Bom dia, TAM 3601. TAM 3601, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, TAM 3601. Sol Salvador, aqui é o Vito Bravo, Bravo. Prossiga, Vito Bravo, Bravo. Solicito autorização de reboque dessa aeronave que está aqui no, no Pátio 3. Acredito que na, na primeira posição aqui, para o pátio principal, posição número 8. Bravo, Bravo, está livre o reboque, pode ser no término, até o gate 08. Positivo, obrigado. Obrigado. Oi, bom dia. Bom dia, senhor. Solo Azul, Alfa de Sevita. Alfa de Sevita, prossiga. Bom dia, Alfa de Sevita, eu estou seguindo a utilização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 09. Sevita, recebendo a equipe de som, pode anotar o número do reboque até o gate 09. Roger Alberto, Alfa de Sevita. Paulo Salvador, muito bom dia, 6251, cliente da Gol, que é autorização para Guarulhos, no 360. 6251, bom dia, informação Golf Confire, autorizado Guarulhos, nível 360, via faz o Luno 0, Brit faz o Luno 6. Protocolo da pista no 0, com primeira curva direita, subida Tael, Leda, Motiva. Aciona 5524, controle 119.8. Meia 251, tá autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, via da Zulu 10 até 3, depois Zulu 16, para o hotel Zulu. Decola da 10, curva direita, transporta 5524, controle 198, saída da Eola e da Morte do 6251. 6251, correto, tinha um pronto, chamar de treinamento no 05. Sim, 6251. Salvador, é o Vitor Bravo Bravo na linha de reta para Juliette, podemos prosseguir? Vitor Bravo Bravo, afirmativo, utilizado até o gate 08. Obrigado. Salvador, eu, Bravo Bravo, a aeronave já se encontra na posição, Bote 10, pista livre. Gente, isso é Bravo Bravo, bom dia. Bom dia. Solo, Alfa SPV, informando o teste de remoto, Max 1, Posição 09, grato, bom dia. Alfa SPV, Vitor, solo sente, nada, bom dia. Aqui é acionamento, Oxalé 6251. Oxalé 6251, no Fernando Cid, solo, chama táxi. Confirmei, Oxalé 6251, autorizado? Afirmativo, chama táxi. Pois não, obrigado. dia, 3517, aciona a identificação 7210, ou apelo, após pelo Duna e PLR. Estabilizado. Seguido, boa noite, da Brasília, e o não copiado. 2000 PR, 2016. Mesa aí, segundo, confirma seu nome e alternativo? Autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Confins, disco. Alternando Confins, livre táxi, táxi fiscal e Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. 307, ponto de espera, decimal 0, torre 118, decimal 95, 0115, ajuste. Apenas corrigindo, né? 1016 agora, ajuste. 10 no meia no ajuste, 625 no bom voo. Muito obrigado, bom dia. zero. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento é calmo, 6251. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, 6251. Salvador, bom dia, aqui é o Avianca Alfa Victor no Bravo, parte 3. Alfa Victor Bravo, parte 3, prossiga. Sou Bravo, tá? Solicito autorização de rebote do parte 3 para a posição número 5 do pátio principal. Gente, Alfa Victor Bravo está livre e rebote, reporta no término, no gate 05, parte principal. Positivo, senhor, obrigado. Estou bravo, alinhado, Salvador, aqui é o Alfa Vitor Bravo. Podemos ingressar no pátio principal? Afirmativo, tá livre até aqui sim. Ok, obrigado. Tchank, bom dia, prossiga. Tem só quem quer que parte 3, se alguém fizer o 1, tá livre, reposta até término, reboque. Localizando o T35 ou no 7. 35 no 7, passou o Luna, completa aí a DS. Completa a DS 1895, 35 no 7. Solo Salvador Alfa. Alfa Vitor Bravo, estacionado na ponte. Obrigado e um bom dia. Alfa Vitor Bravo, término de reboque, solo quente, nada, bom dia. Machado, trabalho 3597. Afirmativo, livre pouso na pista 10, tá 3517. Baixou e travou. Azul 6251. Você liga 6251. 6251, passa agora 140, chama Recife, 133, decimal 25. 21-3225, esse é 6251, bom dia. Bom dia. Sono 7, no solo, 4 e meia, livre direita, 1, 2, 1, decimal 1. Sessão 1. Alô, Salvador, bom dia, tá 35, 1, 7, lembrando a pessoa. 5, 5, só no 7, nada, bom dia.